O colecionador de sons. O colecionador de sons. 57 minutos. 57 minutos. De gravações sonoras de campo. De gravações sonoras de campo. Paisagens sonoras. Paisagens sonoras. De Portugal e do mundo. Na Rádio Universidade de Coimbra. Na rádio. Na rádio. Universidade. Universidade. De Coimbra.